Salve Simpatia, Campeche, Rio Tavares, Cova Funda, está no ar, mais uma vez, Moqueca de Siri. Nino Oliveira, Nice. Eu tava ali, sendo uma menina que não quer saber de nada. Tava ali com seus dentes bonitos, me deixando enfeitiçada. Tocou um forró, te chamei pra dançar e você pisou no meu pé. Eu nem liguei, só devolvi o sorriso, te apertei perto do umbigo e um beijo seu eu ganhei. Só devolvi o sorriso, te apertei perto do umbigo e um beijo seu eu ganhei. Em cima de mim, seus olhos tão gigantes, dando bom dia e sorrindo para mim. É que não tava nos meus planos deixar minha língua e tomar o lugar da tua, deitar no teu colchão completamente nua, perder o sono num ato tão juvenil. Abri as minhas asas, voei contigo até chegar ao fim do céu. Pousamos juntos num pote cheio de mel, lambendo os dedos com sabor de corpo cru. Mas eu tava ali, sendo uma menina que não quer saber de nada. Cê tava ali com seus dentes bonitos, me deixando enfeitiçada. Chamei pra dançar e você pisou no meu pé. Eu nem liguei, só devolvi o sorriso, te apertei perto do umbigo e um beijo seu eu ganhei. Só devolvi o sorriso, te apertei perto do umbigo e um beijo seu eu ganhei. Mas olha só que coisa, eu acordei com seu braço em cima de mim. Deixar minha língua e tomar o lugar da tua, deitar no teu colchão completamente nua, perder o sono num ato tão juvenil. Abri as minhas asas, voei contigo até chegar ao fim do céu. Pousamos juntos num pote cheio de mel, lambendo os dedos com sabor de corpo cru. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Só pensa em namorar. Arroba Moqueca Siri, Moqueca com U e Q U. Cão Farejador, seu Pereira e Coletivo 401. Rádio Comunitária Campeche, 98.3, uma frequência comunitária. Farejo teu cheiro de mar, farejo teu cheiro de flor. Eu sou um cão farejador e vou sair pra te caçar. Morder teu calcanhar, subindo pela canela de leve, na lambe dela um pouco mais adiante. Vou beber água na fonte, deitar na tua tutela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela, no fungado chamegando, chegando e cheirando ela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela, no fungado chamegando, chegando, cheirando ela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela, ai, ai. Cheirando ela, eu chego logo.

eu já não sei viver sem teu perfume. Cheirar bem que dá medo, traz desassossego. Quando ele inventa de chachar no meu baião, eu fico meio tonto, já virou costume. Menina, eu já não sei viver sem teu perfume. Me traz paz, alegria e muito mais. Com o rosto coladinho, onde é que a gente vai? Não vejo saída, nem quero me esquivar dessa energia boa que fica pelo ar. Não vejo saída, nem quero me esquivar dessa energia boa que fica pelo ar. Ai, ai, morena, não faz assim. Mais um minuto eu não respondo por mim. Minha Sucena, não faz assim. Mais um minuto eu não vou responder por mim. Minha pequena, não faz assim. Mais um minuto eu não respondo por mim. Minha Ipanema, não faz assim. Mais um minuto eu não vou responder por mim. Agora sim, fogo pagou, eu me azedei. Eu me azedei, cê toninho, eu me azedei. Eu me azedei que cê não tava aqui. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Eu me azedei que meu benzinho nem vi. Eu me azedei, seu toninho, eu me azedei. Eu me azedei, cê não tava aqui. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Eu me azedei que seu toninho nem viu. Subindo o trilho a gente cai de beira rio. E lá de cima dá pra ver você. Ai que me dera se na chuva cê brotasse aqui na terra. E eu lhe visse num rebolo sem cansar. Eu me azedei, seu toninho, eu me azedei. Eu me azedei que cê não tava aqui. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Eu me azedei que meu benzinho nem viu. Pela janela sinto azedo do luzeiro. E o verde doce que seu beijo tem. Se num galope meu benzinho se chegasse, eu me azedava aqui pra frente só pro luzinho. Eu me azedei, seu toninho, eu me azedei. Eu me azedei que cê não tava aqui. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Eu me azedei que meu benzinho nem viu. Eu me azedei, seu toninho, eu me azedei. Eu me azedei que cê não tava aqui. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Eu me azedei que seu toninho nem viu. Todo ar cansado que sufoca essa corrida. É lá que vamos correr. Tá vindo a chuva. Ali naquela estrada de sementes, gigante floresta florirá. Dentro do chão e o mundo do lado de lá. sementes. Todo ar cansado que sufoca essa corrida, é lá que vamos correr. Tá vindo a chuva. Ali naquela estrada de semente, gigante floresta florirá, e tudo de dentro do chão, e o mundo do lado de lá. Ali naquela estrada de sementes, a gente pode sorrir, a gente pode sonhar, e ninguém mais vai ter. A gente pode sorrir, a gente pode sonhar, que ninguém mais vai desejar mal nenhum a seu irmão. Vai existir o perdão e muito mais amor à terra. A linda castrada de semente, todo arrasado que sufoca essa corrida, é lá que vamos correr. Tá vindo a chuva. Ali naquela estrada de sementes, gigante floresta florirá, de tudo de dentro do chão, e o mundo do lado de lá. Então, a gente pode sorrir, a gente pode sonhar, e ninguém mais vai desejar. Vamos pedalar. Seu irmão, vai existir o perdão e muito mais amor à terra. Por amor à terra, vamos pedalar. A gente pode sorrir. Agora no Moqueca, pancada Roots, eu vou de pai. Olha pro céu, meu amor, tá vindo a chuva. Reba, reba, yo. Reba, reba, yo. Reba, reba, yo, yo, yo. Conheça o nosso projeto Volante. @radiocicleta.floripa. Bora de bike, valeu pancada. Não paga. the Kent. And all right, listen, Peter, make sure and understand, man. Everything that good come from the Kent. So all right, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Come now, everybody, come now, come now, come now. Everything that good, man, it come from the Kent. Everything that good, man, it come from the Kent. É isso mesmo, esse é o Muqueca de Siri. No fundo estamos ouvindo a Orquestra Voadora Superstition, de Steve Wonder. No lado A de hoje ouvimos Nina Oliveira, Nice, Seu Pereira e Coletivo 401, Cão Farejador, Luz Baião, Cheira Bem, Fogo Pagou, eu me Azedei, Isa, Estrada de Sementes, aí Pancada Root, estreando no Muqueca, Eu Vou de Bike, Os Paralamas do Sucesso, música lá de 88, The Can, A Lata, Entendedores Entenderão, Da Lata, de 1988. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e QU. Toda quinta-feira, 7 da noite, ao vivo na Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz, pelo espectro eletromagnético ou pela rede proprietária a qual chamamos de internet. Pela radiocampeche.com.br, e também nos agregadores de rádio como Radiosnet, TuneIn, etc. Eu sou o Conrad Rose e Muqueca Siri é minha viagem estupefaciente através da música brasileira e um pouco de música latina, umas brincadeiras, umas conexões. Rebelde, desde 2006, na luta pela democratização dos meios de comunicação, um direito humano. Vamos ouvir essa quebradeira? Viva a Orquestra Voadora! Da Bossa, Júlia Mestre, Sentimento Blues. Tá tão difícil amanhecer.

avisou. Brasil a sós desde março, não sei mais o que faço para abrir uns espaços. Tirei os quatro sisos. O povo morrendo a mim, andando com os burros na água pra eu não morder a língua. Me embebedei de saliva, me afoguei na gengiva, senti tanta saudade de viver de verdade. Pra conseguir respirar sem prender a mandíbula. Chegou no fim. Segura na mão dos céus, segura na mão dos céus, segura na mão dos céus. Que vem começar. Senti saudade da gente, senti saudade dos dentes. Senti saudade da gente, senti saudade dos dentes. Senti saudade da gente, senti saudade dos dentes. Senti saudade da gente, senti saudade dos dentes. Plateia, se eu desafinar, não cala minha boca se eu amar demais, não fecha minha janela pra não serenar, não apara minha queda pra eu não me esfolar, casquinha no joelho sai no mês que vem, deixa que o canto saia ruim, desde que venha vai honrar a força que te faz cantar. Vai honrar a força que te faz cantar. Não arranco o couro da cabeça se ninguém gostar. Não acha que eu travo guerra quando eu peço paz. Tampa minha viola se a festa acabar. Não mede sua palavra pra ela não partir. Meu canto acorda a alma de quem quer ouvir. Deixa que o canto saia ruim, desde que venha do coração. Vai honrar a força essa que te faz cantar. Vai honrar a força que te faz cantar. Vai honrar a força que te faz cantar. Vai honrar a força que te faz cantar. Rubel, Muqueca Si, antes foi Juliana Linhares, Júlia Branco e agora Ana Miller. Tem dia, arroba Muqueca Siri, Muqueca é com U e Q U, toda quinta, 7 da noite, aqui na Rádio Comunitária Campeche. Quinta, o que seria ao vivo aqui na Rádio Comunitária Campeche, 7 da noite. É Tom Jobim com tamborzão, tamborzão com Tom Jobim, tamborzinho com Tom Jobão, Tom Jobão com tamborzinho. É Tom Jobim com tamborzão, tamborzão com Tom Jobim, tamborzinho com Tom Jobão, Tom Jobão com tamborzinho. samba supersônico, matulê eletrônico. Samba supersônico, matulê eletrônico. É bagulho eletrônico, samba supersônico, matulê eletrônico. Até São João, Gilberto, Inicie, Elimar, Vinícius de Moraes e Bonde do Tigrão, Cidinho e Doca, Malboro e Luiz Bonfá, Bochecha, Johnny, Alfie, MC, Sapão. É Tom Jobim com tamborzão, tamborzão com Tom Jobim, tamborzinho com Tom Jobão, Tom Jobão com tamborzinho. É Tom Jobim com tamborzão, tamborzão com tamborzinho com Tom Jobão com tamborzinho. Samba supersônico, matulê eletrônico. Samba supersônico, matulê eletrônico. É bagulho eletrônico. Samba supersônico, matulê eletrônico. Atenção, João Gilberto, Inicie, Elimar, Vinícius de Moraes e Bonde do Tigrão, Cidinho e Toca, Malboro e Luiz Bonfá, Checha, Johnny, Alfie, MC, Sapão. É Tom Jobim com tamborzão. Bota funk Edu Krieger, como que é que eu disse ali? Supersônico, matulê eletrônico. Samba supersônico, matulê eletrônico. É bagulho eletrônico. Samba supersônico, matulê eletrônico. Atenção, João Gilberto, Inicie, Elimar, Vinícius de Moraes e Bonde do Tigrão, Cidinho e Toca, Malboro e Luiz Bonfá, Bochecha, Johnny, Alfie, MC, Sapão. É Tom Jobim com tamborzão, tamborzão com Tom Jobim, tamborzinho com Tom Jobão, Tom Jobão com tamborzinho. É Tom Jobim com tamborzão, tamborzão com Tom Jobim, tamborzinho com Tom Jobão, Tom Jobão com tamborzinho. É Tom Jobim com tamborzão, tamborzão com Tom Jobim, tamborzinho com Tom Jobão, Tom Jobão com tamborzinho. É Tom Jobim com tamborzão, tamborzão com Tom Jobim, tamborzinho com Tom Jobão, Tom Jobão com tamborzinho. É Tom Jobim com tamborzão. Domingo, 11 da manhã, geralmente tem um repeteco, mas este domingo tem Muqueca ao vivo, com a participação de Léo Fé, diretamente de Curitiba. Valeu, Duani! Nas matas de Oxóssi, ele é seu protetor. A fé nos traz a sorte e poder transformador. A vida é uma missão, palavras do mentor. Na busca pelo pão, nosso fio condutor. Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Brinda um país sem lei, do resto não difere, no quesito é rei. Alerta e operante, sem mais, sem se perder. Brasil, bala perdida, vai encontrar você. We'll be right back. varonil, ser condenado, enfim, neste ambiente hostil. Educação, saúde, nem dá pra comentar. Nosso destino incerto, vamos rebobinar. Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Em tom de desabafo, verso, poesia e fé. Vamos que tá em tempo, nos mantemos em pé. Jesus morreu na cruz, venha o que vier. Sei do que faço junto, na busca de axé. Axé, povo da rua, axé a todos do terreiro, axé, povo da mata, povo do mar, povo das cachoeiras, a todos axé, a todos axé. Valeu, Duane. Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Quem vai salvar você? Valeu, Marlon. Arroba Muquecazini nas redes sociais. Muqueca com U e QU. Ronaldi Mesquita. Balança a perna, sacude com bem. Balança sem parar. Arrasta a sandália, sacude com bem. Arrasta pra gastar. Balança a perna, sacude com bem. Balança sem parar. Arrasta a sandália, sacude com bem. Arrasta pra gastar. Quando você sambalança, sambalança o meu coração também. Você sambalança certinho, juntinho com o céu vai ver. Balança a perna, sacude com bem. Balança sem parar. Arrasta a sandália, sacude com bem. Arrasta pra gastar. Balança a perna, balança a perna, sacude o gondê. Balança sem parar. Arrasta a sandália, sacude o gondê. Arrasta pra gastar. Se você jurar me ensinar a sambalançar assim, eu lhe darei uma sandália de prata para você sambalançar só pra mim. Balança a perna, sacude o gondê. Balança sem parar. Arrasta a sandália, sacude com bem. Arrasta até gastar. Balança a perna, balança a perna, sacude com bem. Balança sem parar. Arrasta a sandália, sacude com bem. Arrasta até gastar. Este foi o lado B do Muqueca de Siri de hoje, da Bossa, com Júlia Mestre, Sentimento Blues, Papai de Belém, Toda Forma de Amor, Júlia Linhares, Juliana Linhares com Júlia Branco, Perdendo o Juízo, Rubel, Casquinha, Ana Miller, Tem Dia, Edu Krieger, Bossa Funk, Marcelo Duane com Marlon 7, Quem Vai? No fundo estamos ouvindo Ronald Mesquita, Balança Pema, e agora Tonico da Vila, Martinho da Vila, BK, Dexter, Kamal, Melanina MCs, Rapping Hood e Rashid com Quero Quero. Fechar o programa com chave de ouro. Lembrando que domingo 11 horas da manhã tem Muqueca ao vivo. Quero. Vai colar no programa Via Híbrida, diretamente de Curitiba, Léo Pé, que ganhou o segundo concurso de Partido Alto, promovido pelo Museu do Samba, lá em Mangueira, no Rio. Vai de samba, rap ou de bolero, mas eu quero. Quero amar, quero teu amor na vida, com chegança, esperança, sem destino, sem partida. Bora lá, Tunico, da Vila. Amar essa mulher é uma flor, tem os braços mais abertos que o Cristo Redentor. Vou amar essa menina, nem que chova canivete, nem que falte gasolina. Vai da Vila. Quero. Martinho. Quero cantar, quero curtir e construir, quero criar, participar e discutir pra mim desabafar. Sou errado, sou perfeito, imperfeito, sou humano. Um cidadão direito, meu direito é soberano. Sou errado, sou perfeito, imperfeito, sou humano. Um cidadão direito, meu direito é soberano. Diz aí. Sou brasileira da gema calumba, sou Madalena, eu vim do Congo e eu vou cantar. Não vou casar que chucalho, autoestima, pretos raros, música preta, vamos entoar. Preta raiz que nem samba que rege meu povo. Fingem não me escutar, mas vejam eu grito de novo. Ivone Lara, Clementina, Martinho da Vila. A voz que vem do gueto é preto e nossa história. Meu samba é batuque, axé, tempero, quente, arte, defeito. Marta com a bola no pé, terreiro. Licença primeiro a Ogumaré. Mensageiro e protetor pra quem tem fé. Falar em direito, eu vou lutar pelo meu. Se você vem de onde eu vim, ele também é o seu. Homenagem ao mestre, eu faço bem feita. O molho não azeda se tem samba na receita. Eu quero sério, sai do zero, não modero, exagero, chego vero, mero, gero um progresso vero com Tunico da Vila, camaradagem. Hoje meu verso é a navalha no bolso da malandragem. Eles passarão, nós passarinho. Quero sair da corda bamba, prefiro as cordas do cavaquinho. Rashid na voz, só luz pra nós, nem um passo pra trás. A luta é séria desde nossos avós. Sem proceder não adianta ser jeito querer. Tem que buscar, é bom aprender desde ele. Tem que pular, pererê, fácil não tá, bora lutar, bora juntar as forças e plantar pra colher. Sei que parece clichê, mas é que a fórmula é clássica. Sem passe de mágica, o jeito é correr. Tudo no tempo do rei, samba do bom é de lei. Da rua eu trouxe o que eu sei, rime, respeito, DJ. Levantei, fazendo a ponte enquanto querem mais muro. Quero paz nos escuros, quem deve pede seguro. Futuro chame, eu fui, antes de ir assinei. Tá mal, a.k.a. Marquinho da Vila, Mazei. Eu também sei de onde vim, um querubim me criei. Amém e glórias ao rei, morro calux, cantei. Andei nas ruas da quebrada e fiz jus ao que sei. Quando aprendi, respeitei, sobrevivi ao perrei. E aqui cheguei a duras penas e leis. Firmou um portão sem dar o gosto da vitória pros seis. Aqui não, eu sou Gonzaga, Baião, Luiz Airão, Lampião. Extensão de Zumbi, tô aqui na missão. Pega a visão, quem tá na ponta do casco não vacila. Sou Benito, sou Tunico, sou Martinho da Vila. Quero também ir além de um mundo bem diferente, onde respeitem a gente, porque se batem de frente, complicou. E assim eu tô do que der e vier. Oitavo anjo, um campo, camisa nove de fé. Lindo e elegante, vou guerreiro avante. Na tabela perfeita, recebi passe de craque. É samba com rap, sou desde moleque. Batuque no pandeiro e o DJ fazendo sweat. Pivete, já fazia a minha mistura. Hip hop, samba com lesse, beleza pura na cadência. Eu sei, é modulada a frequência. De cabeça feita que é black, a consciência no miudinho. Chega devagar, devagarinho. No aprendizado com o professor Martinho. Iaia, hoje tem agrado pra ioiô. Nessa noite só queremos muita paz e amor. Tunico é da Vila, onde é só alegria. Do Rio de Janeiro traz paz e harmonia. Abre a gelada pra gente brindar. Na roda de bambas pra comemorar. Pode falar. Ei. Quero viver, quero sonhar, espero. No bom lugar e prospero, nunca me desespero. Superar, supero, do meu olhar sincero. Viemos resistir e ocupar é sério. Quero que eles vejam, vidas negras importam. Veja que nós chegamos, mesmo fechando as portas. Ei, lugar de preto é na cozinha. Só pra ver se os brancos não envenenam nossa comida. Me sinto livre, é só você olhar. Me sinto livre, é só me ouvir cantar. Me sinto livre, igual o vento, por todos os lugares, mesmo ninguém vendo, viu? Me sinto livre, é só você olhar. Me sinto livre, é só me ouvir cantar. Me Valeu, galera. Este foi o Muqueca de hoje. Até domingo, 11 da manhã. Quero leitura, escola com samba, saúde, trabalho, educação. O meu canto livre, festa que zomba, amor, segurança, paz e ação. Como o negro soba lá da capoeira, no asfalto ou na favela. Quero creche, quero escola e reparação. Igualdade pra mulher, trans, lésbica e gays. Sem etnocentrista, fazendo nossas leis. Caminhando pelo mundo com a fé. Sou um banda muçulmano, católico, cristão e candomblé. O meu pai já dizia, diga não ao racismo. Pensamento fraterno, pra sair desse abismo. Porque na periferia e no gueto existe amor. E a voz negra do morro, sou mesmo esse senhor. Eu sou o samba, sou ribeirinha, tupinambás, afro-brasileiro. Quero samba junto e misturado. Quero, quero a vida e liberdade. Eu quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, cantar, quero curtir, construir, quero criar, participar e discutir pra me desabafar. Sou errado, sou perfeito, imperfeito, sou humano. Sou um cidadão direito, meu direito é soberano. Sou errado, sou perfeito, imperfeito, sou humano. Sou um cidadão direito, meu direito é soberano. Quero um futuro melhor, pra ter um mundo melhor. Um ser humano mais livre, vivendo e falando de amor. Quero, quero, quero, quero, quero. Quero, quero, quero, quero, quero. Quero, quero, quero, quero. Obrigado, Tunico! Quero fora Bolsonaro, genocida! Olha, valeu, até quinta que vem, galera. Tem Siri com Muqueca, Muqueca de Siri, e Siri de Muqueca e Muquecas de Siri.